Semana passada resolvi começar uma nova aventura. Para não chamar de projeto, que é muito careta, né? Pensei em convidar um amigo meu que discorda mais do que concorda comigo para conversar sobre temas variados em torno do surf. A ideia veio de vários podcasts que eu ouço e achei que seria uma boa ideia tentar fazer alguma coisa parecida aqui. Convidei o Marcelo Viana, um amigo de longa data e que tem um conhecimento enciclopédico, além de surf, de uma série de outras coisas que dá para passear durante um podcast que vai ficar basicamente focado no surf. E embarcamos nisso que vocês vão ouvir agora, que a princípio vai se chamar Boia. Sim, boia. Aquele negócio que o pessoal que não sabe nadar usa para não se afogar. Eu pensei em boia porque boia serve como uma metáfora para esse monte de informação de quinta categoria que existe hoje. A boia seria uma forma de não se afogar em tanta porcaria. Enfim, mas a boia também, como vocês sabem, merda boia. E depende do freguês mesmo, de quem está do outro lado ouvindo. Desse lado aqui a gente vai tentar conversar, não digo divertir, porque o princípio aqui não é divertir, é um pouco informar e refletir. Espero que vocês gostem. Vê se está gravando para você também. Estamos gravando direto de um iPhone 5S. Esse é bom. Bom, a gente vai editar essa merda depois para suprir esses silêncios, né? Pelo amor de Deus. Mas esse supostamente é o primeiro podcast gravado. Primeiro podcast gravado por mim, Júlio Adler, e pelo Marcelo Viana. Eu não vou apresentar nenhum dos dois, exceto pelo nome, mas a gente está aqui para conversar sobre surf e seus arredores. O primeiro assunto, a gente já começou logo falando sobre a pranchada que o Coa Hotman levou nos cornes. Acabamos de ver a imagem impressionante no Surfline. A imagem é difícil de assistir até o final sem emitir sons esquisitos, né? Porra, o cara levou uma balsa na cabeça, né? Uma nove pés. O cara largou uma nove pés. Mano, pensa a situação toda. O cara tá no Alter Reef, de Long John, com uma nove pés, surfando uma onda. Provavelmente, eles nem dizem onde é a onda, né? E acontece um acidente desse. É o pior dos cenários possível, né? Aí, pensa no seguinte também. Pensa que esse cara que tá com uma nove pés surfando nessa condição, ele não tem o expertise para estar lá, porque senão ele não soltava a prancha daquele jeito. Ah, o outro, né? Né? É. Não está todo mundo no mesmo nível, né? Tem uns que estão, outros que estão aprendendo, que estão sendo levados. Sempre como tem um amigo que é atirado, mas não tem tanta experiência. O Ian Kernes que postou isso no Facebook e falou, pô, como é que o cara tá lá fora numa condição dessa? E acontece um absurdo desse, né? O cara levar. Às vezes é coragem, cara. Eu tenho amigos, né? O Scooby é um cara super atirado, que ele volta e meia me chama pras coisas. E eu amarelo, na verdade. Eu não vou falando, tá maluco, não tem condição. Mas tem pessoas que são atiradas por natureza e corajosas que vão. O cara vai aprendendo aos poucos. É como se fosse um aprendiz, né? O Scooby é um cara que começou inconsequente, depois foi treinado, né? Foi, treinou muito com o Burley, né? Mas acho que no início ele era completamente inconsequente. Ele sempre foi corajoso, né? Gosta de fazer uma novidade. Dropava perto escondido, Havaí, mas assim, a evolução dele, a curva de evolução dele é muito radical. Né? É muito. Ele é um dos top do mundo disso hoje em dia. É incrível. Ele e o Pedro Calado, lá pro Cotinho, os caras surgiram assim de repente. E o Chumbinho. E o Chumbinho. O Chumbinho, nossa, é um talento absurdo. Né? E o Lucas Silveira. É, tem vários, assim, tem essa muita geração, gente. Eles são muito corajosos, muito habilidosos e muito organizados, né? Muito produtivos, é aquilo que a gente falou. O cara hoje em dia é uma mistura de... O Scooby mesmo, ele é uma mistura de um grande produtor, um empreendedor, um surfista e quem ainda produz conteúdo. Eles fazem essas empreitadas, às vezes, em dois dias, chegam do outro lado do mundo com jet ski, com estrutura... Pagam um monte de gente local, movimentam a economia local, se arriscam no limite e voltam com vídeo, com foto, com várias histórias, já postam ao vivo. É impressionante assim como mudou, né? Assim, o surfista não é mais só um surfista. E já tem até uns grupos locais que fazem só isso. Tem. Tipo a turma aqui do Rio que vai atrás dos slabs. Sim. Ficam atrás do choque, ficam pegando as bombas aonde der, eles vão. É, em Nazaré tem a turma do conteúdo que já está pronta para receber os surfistas do mundo inteiro. Aí o cara bom pra cacete do drone, o cara que filma de dentro d'água, ninguém é tão maluco assim, né? Mas eles têm toda uma estrutura, uma preparação e fornecem conteúdo pro mundo inteiro, né? Nazaré eu acho que não dá para ficar dentro d'água. É, imagina. É muito perigoso. É muito mar aberto. Mas o Coa Rotman, o cara teve... torceu o pescoço, machucou o joelho, quebrou dentes e engoliu os dentes. E, no mínimo, deve ter tomado uns pontos em algum lugar, né? Não aparece, não, mas imagina uma porrada de uma onda de 8 pés com um lip daquela grossura encaixando do lado do teu rosto. Nossa. Por cima. O Scooby também teve um acidente na Nazaré, né? Teve, né? Teve. De prancha, de rema na remada. Ele foi dropar uma onda... Foi junto com o Lip e a prancha bateu na cabeça dele. Tem um talho gigantesco na cabeça. E ele chegou aqui como se nada tivesse acontecido, cara. Foi ele que o alemão resgatou lá? Em Nazaré? Ele teve o resgate aquele do pato. Pode ter sido. Pode ter sido. Não sei dizer quem resgatou. Teve aquele resgate dele do Chumbinho com o pato, que é um dos vídeos mais, de surf mais assistidos de todos os tempos, que a NetGeo postou. Tem 10 milhões de views, uma coisa absurda. Assim. Que é isso? É mesmo? É. É o que eles viram com o jet ski, ele vai resgatar o Chumbinho, o jet ski vira, e depois o pato vem, resgata um e depois resgata o outro. Ah, eu sei qual é incrível esse vídeo. Foi a NetGeo que postou. Quer dizer, foi um dos canais. Hoje em dia você não tem mais exclusividade, né? Quem tava lá registrando, mas como a NetGeo tem alcance, um alcance maior que o mundo do surf, acho que são 10 milhões, cara, dá pra gente ver aí. Surf na grande imprensa. A gente tem o surf... O Gabriel Medina na capa da revista... GQ. GQ. O que significa GQ? Sabe? Não sei. Eu também não faço a menor ideia. Se fosse QG era mais fácil. É. Gentleman. Ah, Gentleman Quarterly. Pode ser. Pode? É, só pode ser isso. E o Medina, o Medina aparecendo na mesma revista que, acho que um mês antes, o John Florence também tinha aparecido na revista, na versão americana dessa mesma revista. Os perfis são bem diferentes. O perfil, que eu digo, o jeito que foi feita a matéria. Escrito, desenhado, assim, o perfil de cada um. Enquanto que a versão brasileira da revista preferiu apostar mais no fato do Medina ser amigo do Neymar e do Luciano Huck e ter uma vida de sonhos com muito luxo e tal. A GQ americana prefere investir no personagem humano. É, porque eu acho assim, o Medina tem uma história de vida fantástica, né? De conquista, superação e talento. É esse lado que ficam explorando, independentemente dele ser, de fato, amigo dos caras, ou seja, os caras querem ser amigos dele também, né? Ele dá ibope, né? Ele tá dando ibope. Ele é um dos maiores influenciadores digitais, não digitais do Brasil. Não, do mundo. Do mundo? Do mundo. É um dos caras da idade dele que tem mais seguidores no Instagram no mundo inteiro. Pois é. Então, assim, eu acho que eles perdem a chance, eu acho. De, a gente, às vezes, assim, eu gostaria de saber mais um pouco das motivações dele, né? Porque ele é um fenômeno, um talento que não para de evoluir. Os caras falaram que agora nesse campeonato que teve da Globo na Indonésia, o jeito que ele estava surfando numa onda lá com vento, com maral, era num nível absurdo, assim. Eu vi, você viu? Eu não vi. Esse, nas ondas, sei lá. Não, não assisti. Eu assisti no Globo Esporte. Ele estava surfando muito? Estava surfando muito. As ondas também estavam muito ruins. Não é o tipo de onda que você quer ver na Indonésia. Entendi. Era tipo... Mas a maneira como ele estava surfando... Estava surfando muito. Ah, mas enfim. Eu acho que assim, ficam explorando esse lado da celebridade, que é um pouco da cultura brasileira, né? De explorar isso até onde der. Mas eu acho que no surf tem... são tão raros os personagens que extrapolam o mundinho do surf que eu acho que tem uma certa morbidez em ficar cavando para ver quem é que está comendo quem é que está se pegando, quem é que se conhece. Pô, fulano é amigo de... Você não lembra quando aparecia que o Slater era amigo do... Ed Vedder. Do Ed Vedder, ou antes disso, bem antes disso. Quando o Slater começou a sair com a Pamela Anderson. Mas o interesse que você acha que é de fora do surf? Eu acho que o surf é tão pequenininho, mas tão pequenininho, sempre foi tão pequenininho, que sempre quando aparece alguma oportunidade assim de você associar o surf com uma coisa muito maior, neguinho olha e fala, olha, tá vendo? O surf também é aceito aí no cinema, na música, no mundo das celebridades, o pessoal também gosta. A gente não é assim tão cafona quanto pensava. Porque ele é um atleta de alta performance, né? Acho que mais do que qualquer outra coisa, é um cara de altíssima performance. E o que está acontecendo com ele esse ano? Você acha que tem alguma coisa acontecendo de especial esse ano? Eu, sinceramente, achei que esse ano ele ia passear no circuito. Achei que depois da vitória do John, ia, tipo, acender uma coisa dentro dele e ele ia sair atropelando todo mundo. Porque já estava achando que no ano passado ele tinha dado uma embalada, mas eu achei que esse ano ele vinha com tudo. E veio com tudo, mas as coisas não estão acontecendo, né? Eu acho que tem um... É isso, não. Às vezes a gente quer, eu acho até que ele sempre quer. Mas é isso que você falou, às vezes as coisas não acontecem no mesmo tempo. Ano passado teve aqueles episódios dos julgamentos, né? Mas o julgamento, para mim, é sempre... Olha só, se você não quer ser mal julgado, não deixa espaço para que haja isso. Sim, mas nem sempre dá, né, Júlio? Mas não dá, isso... Reclamar do julgamento, para mim, é o último recurso de todos, sabe? Porque o julgamento vai estar sempre errando para algum lado. Já errou várias vezes a favor dele e, às vezes, vai errar contra ele. Mas não acho que existe tão tendencioso. Não existe uma perseguição. Não, perseguição não. É que, assim, parecia uma tendência para errarem para o lado do John. Mas, enfim, o que eu acho... é que ele tem a capacidade de atropelar os caras todos. Isso a gente não pode esquecer. Em qualquer condição. Em qualquer condição, em qualquer onda, em qualquer lugar. Inclusive John. Aliás, Não é que é melhor ou pior, tem a capacidade de atropelar. E todas as vezes que eles se encontraram, ele ganhou. Pois é. Ele ganhou, eu acho que de 5 ou 6 vezes, ele ganhou 4 ou 5. Perdeu uma vez. Sim. E eu tava na praia algumas delas. Em Super Tubos eu vi uma. Que não era homem, eu acho que era bateria de 3. E o mar estava completamente pro John. Completamente, estava 2 metros, buraco meio fechando, um dia meio nublado. E eu falei assim, pô, John vai jantar essa bateria, né? Só que eu acho que o John fica tão mordido com Medina, de provar que ele é alguma coisa a mais que o Medina, que o John não saiu de um tubo. E quem jantou ele foi o Medina. E isso quase sempre acontece. Se bobear a primeira ou a segunda vez, foi em Chopo, no ano passado, quando teve aquela bateria apertada que todo mundo reclamou que o John ganhou roubado do Medina. Uhum. Mas podia ter dado qualquer um dos dois ali, acho. É que nem naquele ano que aconteceu essa bateria, a bateria do John com o Slater, que deram pro Slater, o campeonato que o Medina ganhou, né? A gente saiu do assunto QG, de que o Vogue foi pro Medina e não voltou mais. A gente não falou da Vogue. A Vogue é a matéria das mulheres que começaram a surfar depois dos 40, né? É, fazendo aula com o Preto Louro, lá no... No Arpoador. No Arpoador, Marcelo Bispo. Muito maneira a matéria. É, e cada vez mais tem gente com esse perfil, né? Começando com 50, com 60, realizando o sonho da infância, de pegar a onda. Eu tive a experiência com o Max, né? Um amigo meu, que veio pro Brasil trabalhar na Nike. E ele veio morar no Rio. E começou a surfar, acho que com 40, 41, não me lembro a idade que ele tinha. E ele fez uma viagem com a gente, né, pro México. Eu, o Esmorigo, ele e o Scooby. Cara, ele... Antes de ter pego a insolação, na primeira viagem, ele pegou uma insolação danada. Os primeiros dias dele, num point break direita, ele é régula. Água quente, meio metro de onda, perfeitos. Ele parecia uma criança de 10 anos. Ele conseguia entrar numa boa na onda? Conseguia entrar e... Sem ajuda? Ah, a gente botava pilha, né? Tipo, o Scooby mais até do que eu, ficava... Vai, Max, essa, rema embaixo. Ajudando ele a se posicionar. Ele curtiu muito a viagem, cara. Ele... É isso, eu acho que o cara aprende mais velho, ele dá mais valor para as coisas mais simples. Estar dentro d'água, ver um lugar vazio, uma onda quebrando perfeita. Coisas que um surfista que já surfa 30, 40 anos vai dando como... Como é que é? Garantido, né? Uma coisa que a gente já convive, já está acostumado. Acho que com qualquer coisa na vida... Puta que o pariu, o telefone de novo. Pronto, espero que essa porra desse telefone não toque de novo. Ah, enfim, é o que... Acho que tem várias coisas que quem começou a surfar cedo e hoje em dia tem 30, 40, 50 anos, tem essa coisa do take it for granted, né? Tipo, você não dá valor tanto. A não ser quando você fica um tempo fora d'água. Você passa um mês, dois meses, três meses fora d'água e volta, só de estar sentado ali no line-up num dia de água limpa, aquele cheiro de água salgada já... Cara, é o que eu tô sentindo tudo. Mais falta agora, é isso. Você tá quanto tempo fora d'água? Eu me machuquei no dia 6 de dezembro e ainda não voltei a surfar. Hoje é dia 6 de julho. Então hoje faz 7 meses. 7 meses fora d'água. Quebrei os dois punhos. Jogando bola. Como quase todo surfista se machuca primeiro jogando bola. Típica lesão de surfista jogando bola. Quase sempre. Jogando bola ou em casa fazendo alguma coisa. Aí é surfista velho, né? Mas enfim, eu também quando fico um tempo fora d'água, a coisa mais importante, né, não é a performance. É entrar dentro d'água, se molhar, remar. De preferência sem muita gente por perto, assim, eu acho que essa coisa da... de você estar dentro d'água, né, enxergando sempre muito longe, porque tá cercado de horizonte. A própria água salgada faz muito bem, cara. Faz bem pra cabeça também, não só pra saúde física, mas pra cabeça mesmo. Tu consegue fazer uma viagem por ano? Ou tu faz mais de uma? Pra pegar onda? Só pra pegar onda? Cara, antes da crise... Eu tava fazendo uma, pelo menos uma viagem por ano, só pra surfar. Teve épocas que eu fazia mais, aí agora eu segurei mais a onda. Mas assim, eu acho que faz tão bem, né, que a gente, todos os surfistas sabem disso, acaba arriscando um momento, botando dinheiro que não tem, ou se mobilizando, né, de uma maneira com os amigos, sei lá, a gente dá um jeito... Pra pegar onda, a gente tava falando da onda do Tico, né, lá na Indonésia, em Kanduya, né, em Mentawai. Uhum. E também eu soube da viagem do Bocão, que ele viajou também pra um... Foram juntos. Ah, eles foram juntos? Foram juntos. E o Bocão passou um mês, eu acho, na Indonésia, surfando. É, eu acho que eles foram juntos, é a mesma trip. 62, o outro tem 59, 58. Por aí, tá beirando 60, né, e é uma coisa impressionante o entusiasmo dos dois... Né? A vontade que os caras têm de pegar onda. A saúde. E no caso do Tico, incrível como é que não mudou nada daqueles anúncios que a gente via no Realce. O posicionamento dele no tubo ali, a base, né? A gente via aquele anúncio no Realce com a trilha sonora do Dire Straits. E ele pegando tubão. Ah, é o Tico? Não, não é o Tico, não. O cara pegou a onda de qualquer um e colocou ali. Não, não, é o Tico. O Tico pega altos tubos na Indonésia. A gente só via o cara surfando aqui. Não fazia a menor ideia, né, que o Tico era o tube rider que é. E agora vendo essas fotos que ele fica postando no Facebook, é muito admirável, né? É muito admirável. E são duas pessoas, cara, que tem um astral, né? Uma alegria de viver que é impressionante. Não dá para conversar contigo 5 minutos... sem rir. Sem ter uma crise de riso, né? Não dá, é impossível. E com o Bocão não dá para conversar 5 minutos sem você falar uma palavra, porque ele não vai deixar você falar. É. É, mas eu os dois para mim são ídolos, assim. O Bocão, pelo entusiasmo, pelas invenções, pelo pioneirismo, por tudo, né? O Bocão por tudo. E o Tico também é uma inspiração. E as postagens do Bocão no Facebook e Instagram, né? Ele coloca do jeito que ele fala, são enormes, né? Ele coloca. Sim. E é incrível que você percebe o cara com mais de 60 anos com aquela vontade de evoluir de garoto. Sim. Querendo aprender a pegar tubo de backside, porque a onda que ele foi na Indonésia, que é a Kandui, é uma onda muito difícil para backside, e ele sonhando em melhorar e ficar cada vez melhor naquele tipo de onda, do mesmo jeito que ele queria pegar a Jaws e foi lá e pegou, levou um sacode, mas... É muito corajoso também. Muito corajoso. E quer muito, né? Quer melhorar ainda. Aí... É, acho que isso é uma inspiração nesse mundo que a gente está vivendo aí, desses bilionários todos presos, né? Os caras, sucesso a qualquer preço. Eu não sei, eu também estou num momento que eu estou olhando para outras coisas e outras referências, e esses dois, para mim, são duas grandes referências, assim, de vivacidade, de estilo de vida, na maneira como eles conduzem, na maneira como eles falam com os outros, sempre de igual para igual. É muito legal, cara. É bom conviver. Eu acabo convivendo um pouco com os dois ainda, tenho a sorte de conviver com os dois um pouco, e é muito legal. Eu vejo eles muito pouco. Uma das últimas vezes que eu tive contigo foi exatamente na entrevista que eu fiz com ele pro 70 e tal, que foi uma das melhores entrevistas. Incrível aquela entrevista. Aquela entrevista é uma das mais bacanas. Só aquela história do cara que misturava o uísque com maconha. Saímos uma vez, eu, o Cacau Falcão e o Zeca Mindingo, o Zeca Proença, para ir catar cogumelo ali numa fazenda do lado de Saquarema. Pô, estávamos lá na fazenda catando os cogumelos e tal, quando a gente viu uma poeira com uma van grande vindo ao longo da estrada da fazenda, a gente viu que aquilo ali não era coisa boa. Parou o dono da fazenda com uma espingarda apontando para nós. Parem todos, estão presos! A gente, pô, mas que isso, meu senhor? O que que houve? Estamos aqui dando uma curtida aqui no seu pasto. Não, vocês estão catando cogumelo para misturar com uísque, para fazer maconha? Te juro, pela felicidade das minhas filhas. O que ele conta é muito engraçado, cara. Ele é um personagem mesmo, ele é um cara muito engraçado. Sem contar que você foi patrocinado pelo Tico, né? Foi. E os shorts do Tico, acho que nunca teve short melhor de surf do que o short do Tico. Até hoje ele não consegue. Ele é um designer, né? Um designer de mão cheia. E ele foi um dos caras que me incentivou a estudar design. Ele, na época, mesmo sem querer, talvez, não sei, mas eu era patrocinado e eu ficava fazendo desenho, assim, papel, né, querendo fazer estampa de camisas, essas coisas. E ele me apresentou me mostrou lá o Zap, que era o Reinaldo Maldonado, tava fazendo um catálogo que eu tinha posado, né, como um atleta, e eu vi ele montando aquela coisa na prancheta com papel, e eu fiquei maravilhado com aquilo. E o Tico botou uma pilha, pô, vai estudar esse negócio aí, cara, design, isso é legal pra caramba. Tem que ter uma alternativa, não pode ser só surf, vai estudar, isso é legal, você não gosta. E aí eu tinha sorte também de conviver com Bomba, né, com o Carl Spielmann, com o Cláudio Pastor, vários designers que me influenciaram ali naquela época. Tinha as referências também, Rick Werneck, André Cotrim, assim, enfim, é um cara, o Tico, além de um grande surfista, é um grande designer. E o cara era o... A equipe Tico e a equipe Ciclone eram dois exércitos, né? Porque tinha muita gente, muita gente em cada um. Os caras brigavam por posições no ranking, brigavam pelos campeonatos e brigavam pelo mercado também. O Tico sozinho, praticamente sozinho, era um barão, né? Ele tinha uma marca que era, parecia, pra gente, gigantesca. É, pra gente, né? Que depois foi pulverizado, né? É, hoje em dia dá pra entender as crises, né? Numa crise que nem essa que a gente tá vivendo, imagina como é que era lá atrás, né? A gente não... Eu não tinha essa noção, né? Você só tem a noção quando você amadurece e entende como é difícil fazer qualquer coisa no Brasil durar, né? Mas, assim, a percepção que a gente tinha como moleque das marcas era de admiração total, né? Yeah. É. Sonhava em ter um adesivo na prancha, sonhava em ter um calção. Era um sonho aquilo ali, né? Você acha que hoje em dia a garotada olha para as marcas de surf, pelo menos as nossas marcas de surf daqui do Rio, de São Paulo, do Nordeste, com essa admiração toda? Ah, eu acho que o garoto, os moleques novos, sim. Acredito que sim. O garoto que é fissurado. Agora, eu não sei como é que as marcas estão criando ou se apropriando desse universo, né? Para comunicar, porque... Deixa eu melhorar a pergunta. Então, você acha que essa admiração é tão grande quanto era para a gente, proporcional às marcas estrangeiras? Por exemplo, a gente queria tanto um short Tico ou um adesivo Tico no bico, uhum, quanto queria um da Ripco ou um da O'Neill, sim, da Quicksilver, da Billabong. E hoje em dia, parece quase que as marcas estrangeiras tomaram o mercado de tal forma... Não, parece não, elas tomaram. Que não sobra espaço para as marcas locais. É, tem as marcas locais bem pequenas, né? Que são de um cara que tem uma marquinha ali de camiseta, uma marquinha de pranchas. Mas eu acho que elas não têm a mesma força, a mesma influência que tinham antigamente. Você não consegue influenciar tanta gente hoje em dia com uma marca de roupa. Tá mais pulverizado nessa influência. Preview de Jeffers Bay. Você joga esse negócio de fantasy, essa história? Não jogo. Eu também não. Eu não sei nem qual é a lógica do negócio. Eu queria que alguém me explicasse como lógica, é que é. A lógica eu sei, mas eu não jogo. Assim, mas de 10 amigos meus que surfam, 2 não jogam. E 8 jogam e adoram e são... Você é um cara que podia dar dica para o pessoal, né? Porque... Podia fazer coaching? É. Entende bem, conhece, acompanha. É, eu acho que, assim, tem essa coisa, assim, virou uma... 5 surfistas para Jeffers Bay, se você tivesse que escolher um time. 5 surfistas. Joe Parkson, é? Só para eu ver ele surfando Jeffers Bay. Mas se você tivesse que apostar dinheiro, grana do teu bolso, 5 caras pra você ganhar dinheiro em Jeffers Bay, agora, em 2017. Mick Fanning vai correr? Vai. Mick Fanning não tá tendo o melhor dos anos esse ano. Ah, mas em Jeffers Bay... É. Ele já se deu mal alguma vez na vida? Boa pergunta, tem que consultar os arquivos. Adriano já tá lá há 2 semanas. Adriano, com certeza. De Souza sempre. Tem essa coisa, você não pode pegar vários tops, né? Senão você perde dinheiro, né? Senão você não consegue ter dinheiro pra montar um time consistente. Não, mas esquece esse negócio. Ah, esquece o negócio? Então vamos lá, com o ranking ali. Jordan. Você já falou Mick Fanning, Adriano, Joel e Jordan. Só tem mais um pra pegar. Ah, mas eu só tô indo nos cabeças, né? Tô indo no lugar comum. Julian Wilson. O Julian Wilson tá surfando muito esse ano. Pois é. Em feed, eu acho que ele foi o melhor surfista. É porque, assim, hoje em dia as pessoas montam um time de acordo com a previsão. É. Se vai estar grande, se vai estar pequeno. Então, assim, né? Muda muito, né? Assim, pelo menos a previsão. E muda muito a maneira como você monta o time. Se tiver Jeffers clássico, né? 6 pés de onda... Eu acho que esse seria um bom time. Tem dado muita onda em Jeffers esse ano. Julian, já teve Fanny, muito swell. Adriano. O Caio Belli quebra em Jeffers também. um cara bom de ter no time. Kelly Slater. 5 é muito difícil, Júlio. Minha resposta ficou confusa e meu time tá o mais óbvio possível. O Slater tá em 18º lugar no ranking. Pro ano que ele achou que ia fazer uma última tentativa ao título. Ele tem um 5º lugar, 3 13º. Eu botava o Kelly no meu time. Kelly, Jefferson. Pra qualquer condição. Pequeno, grande, sim, médio, fechado. Fechado não fica. Eu não fica falei mexido. John, né? Não falou John. O John é um que deu... Parecia que ninguém ia segurar ele no início do ano. É, ele teve uma primeira etapa muito boa. Ganhou a segunda. Ganhou a segunda de uma maneira incontestável. Acho que... Melhor desempenho, né? Pra não usar performance. Melhor desempenho de um surfista desde, sei lá quando, Andy em Chopo, Slater em algum lugar, ou em vários lugares ao mesmo tempo, ou Felipe Toledo em Snap. Mas foi uma distância muito grande dele para os outros. Depois, em Bells, 3º, aquela bateria com o Mick Fanning, que ele deu aquele alley-oop gigante numa onda de 2 metros e alguma coisa, ele virou a bateria, numa bateria que estava perdida já, não tinha volta. Lembra dessa? Uhum. E depois, Rio, perdeu pro Iago. E outro 13º em Feed, quando todo mundo achava que ele ia ganhar o campeonato. É, ele é um cara bom também, tenta em qualquer etapa em Jeffers. Mas assim, entre ele e o Mick Fanning ou o Junior Wilson, acho que eu prefiro o Junior Wilson e o Mick Fanning. Agora eu tava lembrando aqui, o Kelly Slater, aquela... Primeira vez que eu fui para a Jeffers contigo, em 96, ele ganhou o campeonato. A gente está em 2017. 21 anos depois. Ele continua ali. Na lista, né? Não, e todo mundo sabe que ele é capaz de ganhar o campeonato. Tem essa capacidade. Mas já tem tempo que ele não arrasta um de maneira incontestável, daquele que o nego para e olha e fala, nossa, o Slater está de volta. Está difícil. A última vez do Slater, acho, de surfar diferente de todo mundo foi em Tavarua, naquele ano que ele pegou aquele sim, tubo gigante com as duas mãos abertas. Nem saiu, mas aquela onda vai ficar... Aquele ano, né? Ano passado? Ele ganhou ano passado? Não. Não, aquilo já tem uns 3 ou 4 anos. Ano retrasado, falei besteira. Tem uns 3 ou 4 anos. O Matt Wilkson, que está embaladão e que todo mundo acha que surfa pra caramba em Jeffers, eu acho que ele em Jeffers Bay, ele é eficiente. É tipo... É o Hever ali na defesa do Flamengo. Quem surfa muito em Jeffers é o Jordi, né, cara? Jordi. O Jordi eu acho muito bom. E eu acho que um cara que se continuar embalando do jeito que parecia, o Owen Wright é um cara que pode dar trabalho em Jeffers Bay. É. Ele surfa muito bem de backside e quando a onda tem área, ele fica... É muito maneiro ver ele surfando. E ele entuba muito bem de backside. É, entubar de backside em Jefferson não é moleza, não. Não é. Eu acho que eu pegava o... No meu time, eu colocaria o Slater, John, Jordi, Adriano e Owen. Não botava nenhuma zebra lá de baixo. Nem o Julia, nem o Joe. Não. E nem o Matt Wilkson. Do segundo escalão, porra, do segundo escalão, brincadeira. Os caras que estão entre 8º e 14º, Julian, Medina, Mick Fanning, Toledo, é complicado. É. Mais assuntos da semana, que não é da semana, mas vale a pena falar, é o fato do historiador e um dos caras mais engraçados e atuantes nas redes sociais do mundo inteiro, que é o Matt Walsh, americano Matt Walsh, ex-competidor do circuito mundial. Nunca foi um surfista brilhante, mas, pô, não sei se você sabe, mas ele fazia parte da geração dos moleques lá de Dogtown. Ah, do Dogtown. Ele era parceiro do Jay Adams. O Jay Adams era o ídolo dele. E ele era daquela turminha, cabeludinho, andava de skate, pegava a onda e virou... Eu acho que é o cara que mais estuda o surf. Sim. Mudou para Seattle, onde a mulher dele tem um belo emprego na Amazon, mora lá, e ele escreveu o Dicionário do Surf, a Enciclopédia do Surf, e um livro de entrevistas que não é muito fácil de achar, que chama Above the Roar. Ele chama aquele The History of Surfing também, né? É, a história do surf. A história do surf, a enciclopédia do surf, não é dicionário, é enciclopédia. Enciclopédia, The Encyclopedia of Surf. Isso. Essa aí tem online, né? Ele lançou agora os três sites. Um site é a Enciclopédia do Surf. O outro site, a História do Surf. Os dois têm impressos e agora estão... Legal o layout do site, né? Do Encyclopedia of Surfing. É, ele botou tudo no mesmo endereço. É 3 em 1 agora. Enciclopédia, História do Surf e o Above the World são as entrevistas. E se você assinar, você tem acesso a todo o conteúdo. Você já tem acesso a quase tudo. Mas é importante assinar e eu vou explicar por que eu acho que é importante assinar. É importante assinar porque esse trabalho que o cara fez, ele evidentemente lançou em livros e vendeu alguns livros, mas a gente sabe que vende muito pouco, né? Sei lá. E é bem feito, o layout do site, tudo bem feito. Os textos são bons, as imagens são incríveis. Ele está cobrando agora $3 por mês pelos três sites. $1 por site dá mais ou menos $0.01 por dia para você ter acesso aos três sites que tem todo tipo de informação que você deseja e não deseja a respeito do surf. Eu assinei e recomendo que todos assinem, porque é um poço sem fundo de sabedoria das entrevistas. Tem cada frase, tem cada pérola nas entrevistas. Esse site aqui, Above the Horror, com essas frases, é incrível esse aqui. É muito, muito legal. You gotta go in the mud sometimes to figure out who you are. Verdade. Quem nunca passou por isso, né? Você precisa ir de vez em quando na lama, né? Pra quem nunca descobrir passou, quem você é. Uma hora vai passar, né? É. I love real hard and I hate real hard. Vamos ver quem é. Tem sempre... Warren Bolster. Cara, nunca imaginei. É o fotógrafo. É, aquela frase da lama era de ninguém menos que o Andy Irons. Bom, vale a pena essa dica de assinar e ajudar, né? Ajudar não, mas pagar por um serviço, por um conteúdo que é feito por um cara do meio e que faz toda a diferença, é muito bem feito, é bacana essa história. Assinar $3. É fundamental, porque tu mantém a história viva. Sim. E o jeito que ele conta a história não é um jeito... Não é um jeito sem graça, entendeu? Não é uma coisa só acadêmica. Ele coloca pimenta nas coisas, né? Ele apimenta as histórias, as entrevistas. A história do surf tem a história pura e dura, como dizem os portugueses, mas também tem um picantezinho do jeito que ele escreve, que ele é muito bem-humorado, né? Sim. Como quase todo escritor judeu. Enfim, e tem todo mundo lá, cara. Tem o Fábio Gouveia, tem o Pepe Lopes, tem o Peterson Rosa, tem o Thiago Pires, tem a Lisa Anderson, tem Mickey Dora, tem... Quem você pensar e quem você não pensar, tem lá. E tem todos os assuntos, tem surf, drogas, tem surf nos anos 50, tem... Cadê o Pepe Lopes? Ah, se você procurar, tem só... Search, bota aí. Pode botar Pepe. Pepe Lopes. Lopes Pepe. Tá lá. E tem link pra tudo. Ah, tem umas fotos bacanas também, né? Do Steve Wilkins. Ah, entendi. Pra você continuar lendo o perfil, você dá um subscribe or login. Ele sugeriu aqui, Fábio Gouveia, Pipeline Masters. Ah, bom saber. E quando você entra num, você é dragado pra dentro das páginas. Acaba lendo outras coisas, tipo... Você entra em PP e tem escrito Pipeline Master. Você vai ler a história do Pipeline Master. Depois em Pipeline Master tem a história do Simon Anderson, do Larry Blair, do Tej Burrow, que por incrível que pareça ganhou um Pipe Master. Gary Elkerton. Todos os Pipe Masters estão ali. Derek Rowe, Michael Rowe, Jeff Heckman, Freddie Hemmings, que nunca ganhou o Pipe Master, mas foi o organizador. Senador Havaiano, ele hoje em dia. Essa e amigo é do Bocão. Dica. Assinem o site do Matt Walsh. 3x1. Enciclopédia. Encyclopedia of Surfing. Mas pode também ir para History of Surfing. Tudo vai dar no mesmo lugar. É a página do Matt Walsh. E minha intenção é trazer semanalmente um pedacinho da história para a gente comentar e você conhece ele? E ler. Pessoalmente não, mas eu me comunico um bocado com ele através de Facebook, de vez em quando ele me pergunta coisas a respeito de surfistas brasileiros. Aliás, é muito incompleta a parte da história do surf brasileiro, exatamente por essa falta de comunicação. Que eu acho que quem faz bem isso é o Reinaldo Andraus, o Dragão. O Dragão é um cara que tem um perfil para suprir essa nossa carência, de chegar e talvez traduzir para o inglês o trabalho que ele já está fazendo agora, uhum. Enciclopédico, de juntar toda a história do surf brasileiro. O Rum já fez isso também, o Roberto Price. O Bocão e o Antônio lançaram a história do surf no Brasil, no Sport TV, em 98. Muita gente já fez isso, mas agora acho que o Dragão vai colocar isso num livro, se traduzir isso para inglês e mandar pro Matt Walsh. Tem bastante material. Então chega, né? Vou botar alguma música para terminar? Não, não vou botar música nenhuma. Qual é a tua música predileta de filme de surf? Boa pergunta. Ah, eu gosto daquelas das músicas do filme do... Não de uma música especificamente, mas daquelas músicas que o Jack Johnson usou no filme dele. No, não as músicas do Jack Johnson, mas as músicas que ele sonorizou... Como é que é o nome do filme dele? September Sessions. September Sessions. Eu acho que é muito bem sonorizado aquele filme. Funk? É. Funkão. Funkão. Com os caras surfando HTs. Aquilo é muito bom. Alto astral e ao mesmo tempo... Tem aquele gritão, né? É. Eu sei qual é. Com Brad Gerlach, Kelly Slater. Vou procurar essa, então eu vou colocar. Então até semana que vem. Vamos terminar assim, curto e grosso, seco. Desculpa qualquer coisa. Foi mal aí. Hi, man. Hi. Meet Barrett. Hi, Barrett. By the way, this is Christina.